Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Damos então início ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, isto depois de uma pausa alargada no nosso programa habitual de sexta-feira de manhã, nesta temporada mais cedo. Vamos passar a transmitir à sexta-feira em direto às 10 e depois com reposição ao domingo às 8 da manhã. Tenho comigo o Sr. Padre António Loureiro, que saúdo. Sr. Padre, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa das Palavras de Esperança. Então, muito bom dia, aqui é a Liliana e a todos os nossos ouvintes. É com muito gosto que voltamos a reencontrar-nos. Já tinha aquilo que os portugueses chamam de saudade, saudade de algo bom que vivemos aqui juntos. E também, então, é com muita alegria que retomamos, depois, como disse, de um período longo, acabou por ser mais longo do que tínhamos pensado. Mas é verdade, é verdade. Às vezes a vida e as mudanças e as coisas que nos vão, o início do ano pastoral também atrapalhou um pouquinho, mas estamos agora assim com muita vontade, com muita energia para retomarmos aqui palavras que continuem a encher-nos de esperança. É esse o nosso objetivo, Sr. Padre. Portanto, tivemos aqui uma pausa mais alargada do que aquela que habitualmente acontece, também pelo meio de eleições, portanto, todas estas estes condicionalismos que, de facto, nos impediram de regressar mais cedo, mas cá estamos nós, então, para mais uma temporada aqui na Rádio Boa Nova. Sr. Padre, também na igreja, também feita por ciclos, está quase a terminar, se não é, a começar o novo ano litúrgico, tudo já em andamento, a catequese também já a andar a velocidade de cruzeiro, e também houve algumas alterações, algumas mexidas no que respeita à colocação de sacerdotes. Exatamente, e que tem a ver um pouquinho connosco, aqui no nosso arcipestado, concretamente em Tábua. O Padre Paiva já tinha manifestado a vontade de não continuar como pároco, porque se sente um bocadinho a saúde debilitada. Uhum. E pronto, então o Sr. Bispo atendeu ao seu pedido, já levava mais de 30 anos aqui no Conselho de Tábua, e concretizou-se no dia 25 de outubro, em que foi acolhido o novo pároco, o Padre André Sequeira, que veio com um seminarista finalista, que é o Ruben, que será ordenado diácono no dia 14 de dezembro, se não houver assim nada especial pelo caminho, mas será diácono então em dezembro. E para o Conselho de Tábua, que habitualmente também tinha dois sacerdotes, continuará este tempo só com o sacerdote, depois com a ajuda de Ruben, já como diácono, quando for diácono, e na previsão que para o ano possa ser sacerdote. E oxalá possa chegar ao final deste seu percurso de formação. E penso que é também assim um bocadinho de esperança de renovação. O seu padre André veio de, portanto, estaria noutra sim, paróquia. Sim, estava em Albeaza, portanto, veio de outra zona, de outras paróquias onde já estava também há alguns anos. Eu tive o gosto de estar a ser seu formador no seminário. É um rapaz assim muito... Ainda jovem, o padre sim, André? Sim, uhum. Jovem. O seminarista até é um bocadinho mais velho que ele, que está com... que é uma vocação já tardia, mas o rapaz também é muito interessante. Portanto, é um jovem, 30 e tantos anos, mas com um dinamismo muito afetivo, muito estar com as pessoas, muito abrir o coração. Portanto, eu penso que vai ser uma experiência também muito positiva para Tábua. Eu sei lá, possa pegar, é verdade que ele vem num contexto um bocadinho diferente, porque ele tinha 4 paróquias. E agora vê-se ali um bocadinho. Tem 15 paróquias e um diácono, no fundo. E ele antes conseguia fazer tudo, agora tem que aprender também a estar com os leigos, a orientar as celebrações do domingo, de onde ele não pode ir, porque antes ele podia ir sempre. Isto também é uma mudança significativa, vamos ver. Portanto, é um novo desafio também para o seu padre, não é? Sim, para as comunidades, mas oxalá também o saibam acolher. Trabalhador, entrega-se muito às pessoas e assim. Muito comunicativo. E houve uma festa de recesso. Interessante, porque foi no pavilhão no tio. Pavilhão municipal. Houve várias pessoas, vários autocarros que vieram. Lembro-me de ter visto pessoal com quem ele estava, veio novo, ao seu novo destino, não é? Que é também simpático. Bom. Foi um momento assim muito agradável. O padre Paiva também a ajudar, não com responsabilidade de ser parco, mas vai ajudando. Uhum. Olha, penso que é uma renovação para as comunidades. Com certeza que é sempre um desafio. Mudar o parco é sempre um desafio. E também envolve mais as pessoas, criar ali um bocadinho um elan de esperança e de novidade e de novas energias e vamos para a frente. Uhum. E agora é que vai ser. Portanto, penso que vai ser um momento bom e eu chego lá também, corre bem aí. Ó. Aqui é um livro do hospital, é que não houve qualquer alta se receber alguém para o ajudar. Pois, aqui continuamos na mesma. O senhor várias vezes falámos, falei com isso com o seu bispo, é de 100 ovos, não é? Há padres. Quatro padres que não baixa, mas uma dificuldade. Dizia aos outros padres, vai dando mais, dá mais trabalho, não pode estar nem com a frescura de cabeça e de disponibilidade. Que é importante, acompanhar. Não é? Importante estar presente, claro, e acompanhar as comunidades. Exatamente. Depois de tudo isso torna bastante mais difícil. Mas olha, vamos também pôr aqui um bocadinho de ânimo. É isso mesmo. Sabendo que Deus nos põe nestes caminhos, também nos vai dar a força para chegar ao fim, mas também penso que ao mesmo tempo essa dificuldade é uma oportunidade. É uma oportunidade para que os leigos se comprometam mais e o padre tem que ser uma ajuda, um fortalecer, mas a comunidade, Deus faz-se presente na comunidade. E talvez isto também nos ajude a descobrir que a fé é para ser vivida no dia a dia e que a celebração dominical é o alimento da semana. Uhum. Como era para estes cristãos, neste caso do Norte de África, comunidades perseguidas, mas que a celebração é alimento da fé. E para nós, às vezes, a celebração é uma obrigação que eu tenho, e se não for melhor, falta-nos ainda este enlace com a vida. Uhum. Descobrir. Portanto, é importante manter-se esta ligação, não é? E participar semanalmente neste encontro. Exatamente. Não é? Eu penso que nós falta-nos descobrir o sentido de alimento. Ainda estamos com o sentido de cumprimento. Uhum. É uma obrigação, é uma lei que eu tenho que cumprir. Sim, sim. E que é um peso para mim, mas eu vou lá. E ainda não descobrimos é outra dimensão, que é a dimensão viva da fé, em que a celebração é alimento, porque eu não sei o que é que vou fazer na semana, preciso da graça de Deus, preciso da força, preciso de pensar conforme a caridade e o amor ao próximo. E onde é que eu vou alimentar isso? Preciso ter coragem para perdoar, para animar-me no meio das crises, das dificuldades. Vamos para a frente, o Senhor está connosco e Ele é que nos ilumina, Ele é a nossa motivação. Então, quando isso acontece, e acontece em comunidade, então estamos a fortalecermos. Muito bem. Sr. Padre, falou um bocadinho então da peregrinação jubilar de catequese a Roma, também foi um grupinho aqui, não é? Fomos. Como é que foi esta experiência? Foi um grupinho, foi uma peregrinação assim que criámos aqui, já tínhamos falado uma vez sobre isso. Fomos 50 catequistas e alguns familiares. Com alguns também, o seu padre João Paulo Vaz de Penacova também foi connosco, com um grupinho de catequistas, mas foi uma experiência muito interessante. De repente estávamos em Roma, fartámos de caminhar de um lado para o outro, era assistir a tudo e ver tudo, o que é muito difícil. Mas pronto, conhecemos um pouquinho a zona central de Roma, o centro histórico, os monumentos mais importantes, as basílicas papais, participámos em duas celebrações com o Papa, participámos em todas as coisas que havia, então foi um bocadinho exigente, mas ao mesmo tempo refrescante. Faz bem ir a Roma, porque Roma é a sede de onde viveu o primeiro Papa, São Pedro, e sobre o túmulo de São Pedro significou o que é hoje o Vaticano. A Basílica do Vaticano, o altar do Vaticano está sobre o túmulo de São Pedro, portanto é um enlace histórico, uma raiz histórica com a origem da fé. E depois, como Roma sempre foi o centro da cristandade, realmente Roma é uma cidade impressionante a nível monumental, mas de onde a fé tem ali muita história, muito coisas boas e coisas más também, com certeza, mas o bom ali prevalece. Foi positiva esta passagem por lá, não é? Foi muito positiva, uhum. Foi renovadora. Também a experiência de termos uns dias assim em conjunto, com pessoas que dividimos em pequenos grupos, e então aquilo tudo foi assim uma organização que acabou por correr bem. A Marta Vieira teve ali um bocadinho a ponderar todos os pequenos detalhes, tudo, e no final penso que fizemos todos uma boa experiência que também nos renova, que também traz esperança para a vida, que nos diz que Deus está perto, que vale a pena caminhar com Deus, que vale a pena ser catequista, que vale a pena ajudar a que a fé se viva e se comunique, que Deus não está longe de nós e o tempo presente necessita de Deus. E isso manifesta-se a vez de pessoas que o descobrem e depois que o querem partilhar com os outros. Então, nesse sentido, foi muito interessante. Muito bem. Seu Padre, também já se aproxima o crisma dos jovens, não é? Do Conselho e da Unidade Pastoral, que estão a terminar o 10º volume. Este é também um marco muito importante para, sim, eles. O crisma é sempre o final de um percurso. Infelizmente ainda se vê assim, só se vê assim como final, pois, de percurso, que é o final de percurso e início. Aquele quase que como obrigatório, exatamente, não é? Podemos dizer assim. Mas devia ser também. Mas não deviam terminar por aqui, não é? Devia ser o início de uma etapa nova. Portanto, recebi a força do Espírito Santo, que me confirma na fé, que me diz que o crisma é para dizer-me: agora tu és missionário, tu agora és evangelizador. Recebes a força do Espírito Santo para comunicar o Espírito Santo, como aconteceu na manhã de Pentecostes. Os discípulos estavam um pouquinho assustados, com medo, sem saber o que fazer. Veio o Espírito Santo para a rua falar e anunciar e comunicar. Portanto, o crisma é isso. O crisma é esse dom do Espírito Santo que é derramado no coração do crente, daquele que recebe este sacramento, para ser testemunha de Jesus, para viver a fé, para a comunicar. Temos, vai ser no Hospital da Beira. Temos um grupinho de adolescentes e também um grupinho de adultos que fez a preparação, uhum, de adultos. Quantos são no total, sabe? São cerca de 20 adultos e cerca de 40 ou 30 adolescentes. Um grupo bem jeitoso, não é, seu Padre? Vai ser no dia? Dia 29 de novembro. Uhum. Então é sempre um momento muito agradável. E oxalá. A presença do Sr. Bispo, claro está, não é? Sim, exatamente, e o Sr. Dom Virgílio, oxalá possa ser um caminho que nos ajude a todos. Seu Padre, também se aproxima um momento bonito para as grávidas, não é? Falamos dele sempre aqui na Rádio Boa Nova. A Pastoral da Família tem todos os anos esta iniciativa. Então, no dia 13 de dezembro, na Capela de Santana, e é bom também que quem está no estado de graça, de feliz, de poder ser mãe, que querem ver receber a bênção dos seus filhos, que no fundo é oferecer a maternidade, a gravidez e depois a maternidade a Deus, porque a vida é um dom de Deus, e a mulher, nesse sentido, é mais próxima de Deus, talvez, que o homem, porque participa deste mistério de transmitir a vida. O homem às vezes fica mais distante, mas a mãe tem o filho, a mão filho, experimenta. É de outra forma. A desenvolver-se no seu ventre, é algo muito especial, e cria por isso também uma relação muito especial com a vida, com o filho, mas também com Deus, porque a vida é sempre um dom de Deus, né? E a pessoa de repente vê uma vida a evoluir, a crescer, a transformar-se. Ser mãe é participar da criação de Deus, que gera vida. Portanto, de algum modo, a mulher nesse sentido está muito perto de Deus Criador, né? O homem também, mas o homem experimenta menos, porque vivencia menos. Para o homem é um momento e já está, e depois também deve acompanhar. Mas a mulher é todo um processo longo e complicado, que implica a saúde, que implica muitos cuidados para com o filho. Portanto, criar aqui uma relação espiritual muito intensa com o filho, com a família, mas também com Deus, porque Deus entendemos que é a origem da vida. E também é bom quando a pessoa é capaz de experimentar assim, pôr-se nas mãos do Senhor, oferecer-se a Ele, saber que está a colaborar com o grande dom da criação, né, da multiplicação da vida humana. Portanto, dia 13 de dezembro, bênção das grávidas, a que horas? À hora? Às 21 horas. Às 21 horas, na Capela de Santana, não é? Que é já algo que vamos fazendo habitualmente, é sempre um momento muito agradável. Muito bem. Ainda com certeza falaremos, vamos lembrando, estamos a um mês, não é? Hoje é dia 14. Convidamos também os pais e as famílias que possam participar, que é sempre assim uma oração bonita. Muito bem. Seu Padre, vamos olhar para a liturgia deste domingo, é o 33º domingo do tempo comum, ainda o ano C. Depois, com o início do novo ano, vamos depois também seguir outra designação. Portanto, temos o ano A, o B e o C, não é verdade? Exatamente. É estamos sempre no ano C, depois começará a então em dezembro, considerar com o início de dezembro, o primeiro domingo do Advento, que é o início do novo ano pastoral, em que se muda o ciclo do ano C. O ano C quer dizer que aos domingos lê-se preferencialmente o Evangelho de São Lucas, no ano A vai-se ler o Evangelho de São Mateus. Então voltamos ao ano A. Em três anos há uma leitura quase plena do Evangelho, dos Evangelhos de São Mateus. E o domingo vai seguindo o Evangelho de São João. Não há um ciclo para o Evangelho de São João, porque é um complemento que vai aparecendo em todos os anos. Portanto, de quando em quando há uma leitura de São João. São João acaba por estar presente também em alguns momentos, por isso não há propriamente um ciclo onde se lê o Evangelho seguido, mas o Evangelho de São João vai aparecendo muitas vezes em todos estes domingos. Muito de tal bem. Modo que em três anos praticamente se lê o Evangelho todo. Isso, seu padre, vamos então concentrar-nos um bocadinho na liturgia deste domingo. É importante que quem nos escute vá um bocadinho mais além do que aquilo que as palavras transmitem, não é? Nós sabemos que a palavra de Deus está envolta em mistério e é preciso aprofundá-lo e vê-lo de outra forma. Temos então a primeira leitura do profeta Malaquias. Transmite-nos esta mensagem: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo os seus raios de salvação. Pode-nos explicar um pouco melhor esta leitura? Este é um versículo da primeira leitura. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e que nos está a anunciar aquilo que está para vir. E como estamos no final do tempo litúrgico, como dizia, em dezembro vai começar o novo ano litúrgico, estas últimas semanas fala, o olhar vai para o final dos tempos. É mais a intervenção de Deus na história, que vem renovar, que vem transformar e que vem pôr as coisas como devem ser, por outro lado, né? E então esta leitura fala desse final em que Deus vai intervir e que vai repor as coisas como devem ser. Dizia: agora chamamos felizes ou soberbos, que praticam mal e prosperam, provocam a Deus e ficam impunes. Mas Deus vai intervir. E então não é o mal que vai vencer, mas sim a força do amor que vai triunfar. E por isso esta leitura: então vereis de novo a diferença entre o justo e o pecador, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque nesta intervenção de Deus vai ser libertadora. E este pequeno texto que escutamos, sai isso, nascerá o sol de justiça, veremos a salvação do Senhor, que vai intervir e vai repor as coisas no seu sítio. Não tanto deixando, portanto, Deus parece que está em silêncio, que está longe e que tudo não tem nada a ver com Deus, mas Deus aí está e há de vir para repor a justiça e dar a cada um aquilo que lhe é devido. Porque há de vir o dia ardente como uma fornalha, em que serão como palha todos os soberbos e malfeitores. Quer dizer, todos estes que parece que agora triunfam, depois onde será feita a justiça. Será feita a justiça. E isto fala do final. Porque no tempo, enfim, Deus permite que tudo aconteça, tudo funciona, mas Deus há de intervir e há de repor. E isto é também um estímulo, portanto, este sentido é de esperança. O Senhor vem ao nosso encontro e nos há de renovar. Portanto, todas as leituras vão um pouquinho neste sentido, que olham para o final e que vêm, nos desafiam a melhorar e a transformar um pouquinho aquilo que é o nosso quotidiano, optando pela justiça, pelo bem, pela paz. E é isso. A segunda leitura deste domingo é da carta aos Tessalonicenses. Vós sabeis como deveis imitar-nos. É muito interessante. São Paulo não hesita em pôr-se como modelo para os cristãos. Como é que a gente deve viver? É como quem diz. Várias vezes ele diz: imitai a Cristo. Mas aqui ele diz: imitai-me também a mim, porque eu sou fiel ao Senhor. Quisemos ser para vós um exemplo a imitar. E isso é muito interessante, porque o São Paulo entende que a fé é uma fé que se anuncia, mas também é uma fé que se tem que viver. E então é a importância do testemunho de vida. Não é só palavras lançadas ao ar, implica também que, se é preciso perdoar, que se veja que alguém perdoa. Se é preciso ajudar o próximo, alguém que ajude. se eu tenho que louvar a Deus e dar primazia, louvor a Deus, que se veja na vida que, isso, que alguém faz isso. E São Paulo diz, pois eu esforço-me por viver o Evangelho do princípio ao fim. Esforço-me por ser coerente com a fé que anuncio e que acredito. E por isso, ofereço-me como modelo, imitai-me, fazer como eu faço. Porque então estás a descobrir o verdadeiro Cristo e estás no bom caminho. Portanto, é um exemplo, é um reforço também neste sentido de que o testemunho cristão é fundamental para a evangelização. Porque sem essa força do testemunho, pois tudo parece que são teorias e que não toca a vida. E a fé é para tocar a vida. Isso mesmo. Seu Padre, o Evangelho é segundo São Lucas, o final dos tempos está próximo, vão perseguir-vos, mas vós dareis palavras de sabedoria a que os vossos adversários não poderão resistir. É um pouquinho a mesma ideia, tal ideia do final. No refrão do Aleluia, diz assim: erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, efetivamente, Deus vem visitar-nos. E, com esta leitura que fala do final dos tempos, em que o Senhor há de vir, recorda-nos também este problema do fim do mundo. E de vez em quando aparecem vozes que falam do fim do mundo, que já está a chegar, e não sei o quê. E a gente não sabe. O fim do mundo há de acontecer. Para o cristão, o fim do mundo coincide com a segunda vinda de Cristo e ele há de voltar. No entanto, não sabemos quando nem de que maneira. No texto fala de alguns sinais, sinais estranhos, guerras, epidemias, fomes, terremotos. Mas isto é o que acontece em todas as gerações. Portanto, o fim do mundo está próximo. E está próximo para cada um de nós. E este penso que é um sentido muito interessante. O fim está próximo. Portanto, devo dar-me conta que tudo vai acabar, que me vou encontrar com o Senhor. O fim do mundo, do fim da história, não sabemos quando, há de ser, esperemos que mais lá para a frente. Mas esta iminência é para todos nós. É para todos. Este levanta a cabeça, o Senhor está perto, quer estar contigo. É um convite à conversão do coração. Não é? E por isso fica também este desafio, esta certeza de que a proximidade do Senhor é para que eu possa abrir o meu coração a Ele e descobrir a vida com um sentido novo, uma força nova. Santo Inácio de Loyola, e é muito interessante na sua reflexão, dizia que olhar para o fim ajuda-me a pensar no que devo viver agora. Se para mim o fim não tem consequência nenhuma, então olha, vivo o melhor que puder. Mas se eu sei que o fim é muito importante, prepara o que queres alcançar nesse fim. Como um jovem que está a estudar, eu vejo alguns jovens aqui no instituto, eu tenho que estudar muito, tenho que ter boas notas, porque para o curso que eu quero ir tem que ter muito boas notas. Então, portanto, estão focados, não é? E têm o foco, tem um fim, não é? Que é o propósito. O cristão também tem um fim. É que às vezes parece que não temos fim nenhum alcançado. E o Senhor está a dizer é luta pelo fim que queres alcançar. E esse fim passa pelo encontro com o Senhor, que te mostrará, que te recompensará. Não é indiferente aquilo que o modo como nós vivemos. Então, este olhar para o fim é para que eu me dê conta que tenho uma meta a alcançar e que tenho que trabalhar por ela. Se não, posso ir, depois chego ao exame final e chumbei. E então, olha, aquilo que eu esperava alcançar não alcancei. Se não fez nada para isso, não é? Se não se faz nada para isso, é o resultado mais esperado, não é verdade? E então penso que isto não é ter medo. Ah, estou com medo, fim. Não é ter medo, é o contrário. É motivar por algo bom que eu tenho que alcançar, que me é oferecido, e então esforçar-me por isso, para que o alcance. Não seja que me entretenha em coisas de menos valor, e quando chega ao final, não há fim para mim, ou perdi-o, porque não caminhei no sentido correto. Então esse fim passa muito por essa vinda do Senhor, pelo Senhor que é libertador, pelo que o Senhor traz a paz, que traz amor para todos e que é consolador. Aliás, é muito interessante também porque este último domingo é o Dia Mundial dos Pobres. Papa Francisco, o nono. Este dia, domingo? Este próximo domingo. Este domingo, sim. Que é o nono Dia Mundial dos Pobres. E o Papa, na sua mensagem, fala da importância de amar o pobre e também de ser pobre. Pobre como lugar de encontro com Deus e de revelação de Deus. E fala também da sociedade, onde a pobreza continua a existir e continua a ser exagerada, e que tem a ver também com isto. Então eu não me dou conta que o outro é irmão, digo que o outro é irmão, mas não é, não sou capaz de ajudar. Pedi a caridade, e o Papa diz, a caridade prática é fundamental, e é esta caridade que dá sentido depois à fé e à esperança, porque senão tudo são concretizações que não tocam a vida. Então também olhar para a pobreza como um sentido de responsabilidade, que aqueles que estão melhor, não só de ajuda material, mas também de que há condições para que a vida seja digna para todos, para que a pobreza e a fome que ainda existe no mundo possa ser vencida. Isto não só através da esmola que eu dou, que às vezes também é importante, mas também criar condições de saúde, de habitação, de trabalho, que todos possam ter para conseguir governar a própria vida. Aliás, o Vaticano neste sentido também tem sido, com o Papa Francisco, agora o Papa Leão XIV, por exemplo, no aspecto de saúde, facilitar a saúde para aqueles que não têm essa possibilidade. Há um centro que se abriu no Vaticano, que acolhe pessoas pobres e que tem cerca de 2 mil atendimentos mensais. Portanto, é uma ajuda. Isto tudo através de voluntários. Há mais de 150 médicos voluntários, enfermeiros, pessoas que vão ajudar os pobres que não têm condições, mas ajudar. Ainda que depois é preciso um outro passo, que é resolver, e resolver de um modo estável. Então também, neste Dia Mundial dos Pobres, com o Papa Leão XIV, na sequência do Papa Francisco, olhar para o outro como uma possibilidade que eu tenho também para viver a caridade, exercitar o amor, ajudando, mas também encontrando soluções. Também é uma dimensão da vida social e política, que é muito importante, mas pronto, sobretudo com este sentido, que olhar para o fim deve comprometer-me no presente para que a vida de amor ao próximo seja uma experiência vivida e concretizada, e que eu vá mais além de mim próprio, dos meus próprios interesses, para poder amar, servir, para dar testemunho da fé cristã. Muito bem, Sr. Padre. Estamos a terminar o nosso programa de hoje. Como sempre, temos uma sugestão, um tema musical. O que é que escolheu para hoje? Olha, é uma música muito tradicional, também nos nossos cânticos, que é Eu Navegarei, mas que justamente fala dessa vinda do Espírito. É o Espírito que faz a pessoa seguir em frente, que faz o coração feliz, que me faz avançar. E é o Espírito que nos transforma. Então este louvor que pede que se deixa abraçar pelo Espírito Santo e que transforma a vida. Desde que temos uma versão brasileira, os brasileiros nesse sentido envolvem-se muito na musicalidade, na música, música gospel, música de evangelização. Os católicos, mas também os evangélicos, que há muito movimento, mas tudo à procura da força de Deus através da música, e com ar mais moderno, mais, é como se fosse um concerto, mas com uma mensagem, com uma comunicação muito sentida, não é? Sentida e vivida, não é? E que efetivamente comunica também fé. Um cantar comunica fé. Isso é muito importante. Vamos então ouvir este Eu Navegarei, por Eugênio Jorge. Eu lhe adorarei, ao Deus de meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, libertador, aquele que venceu. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador. Com este ânimo que terminamos o nosso programa das Palavras de Esperança, este Eu Navegarei, por Eugênio Jorge. Seu Padre, estamos a terminar, terminamos da melhor forma este programa de hoje, na certeza de que voltamos na próxima semana. Isso é certinho, não é? Exatamente, com isto que escutávamos, Espírito, Espírito vem sobre nós, vem como um fogo. Oxalá também esta experiência do Crisma que se aproxima seja também essa experiência transformante interior que faz olhar as coisas desde Deus e não simplesmente desde nós próprios. Isso mesmo. Seu Padre, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Boa Nova. Marcamos então encontros para a próxima semana. Desejamos também um bom fim de semana, boas celebrações e que seja possível então este encontro com Deus neste fim de semana para todos. Continuação de uma ótima manhã. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.